de gol. Posto tomado pela esquadrada, família destruída, velas e bala, cava, solidão, tristeza e óbito. Seja bem-vindo ao derramamento de ódio. A favela chora, choramos o mesmo luto, molhamos o mesmo lenço, crevamos o mesmo defunto. Faces dilacerada de bala, não é triunfo, ainda tá nos barracos, louco que virou presunto. Eu fico confuso, tipo uma troca de fuso, em cada furo o abismo vai ficando mais escuro. É quente, o bagulho prossegue sem nenhum lucro. A desgraça é real e o sorriso é fajuto. Nós troca de tiro, não incitando os malucos. Só da goma de madeira e te varando com fuzil russo. O mundo desabou, o quarto virou refúgio. Psicotrépico não ameniza Maria ao lembrar de tudo. Mas que amigo, dois irmãos, descalço voltando sujo. O crime transformou em inimigo por boca de fumo. Hoje vaga sem rumo, depressiva com olho no fundo, vendo as periferias vendada quanto aos corruptos. Que te dá arma, abandona o serviço público, no máximo operário, auxiliar no futuro. Cada perca, cada choro, cobraremos com juro. Percebi que poder é teu poder absoluto. Nada aqui é justo. Mais de corpos tomado pela esquadrada, família destruída, velas e bala, cava, solidão, tristeza e óbito. Seja bem-vindo ao derramamento de ódio. Mais de corpos tomado pela esquadrada, família destruída, velas e bala, cava, solidão, tristeza e óbito. Seja bem-vindo ao derramamento de ódio. Dos barracos de madeira e de dentro das favelas, me diz quantos tombam com rombo no meio da testa, cravado de bala. Luta é sequela, crono espatifado e choro pra sua velha, dizendo que te amava, foi sepultado. Seu aniversário veio com flores e velas. Entre a guerra e a paz, desconstruiu a paz e abraçou a guerra. De moeste oferecimento pra debaixo da terra. Guerreiro de fé, nunca gela na grato, injusto e no amarelo. Um preso seu pão com terrorista, mostrou o destruidor de família, fela, pera. A vida do crime não presta, morte vem e te leva, não tem hora. E não espera, é só tristeza e guerra. Quando você vê, já era. Sem futuro é abismo, irmão. É morte certa, é só disputa de que beira. É solidão que cê quer. Abre os olhos, fique de pé. Caminhar com Deus é muita unção e fé. Entre a paz e a guerra, siga seu coração. Seu refúgio que não estraga luto, e sim pra justiça e união. Mar de corpos tomado pela esquadrada, família destruída, velas e bala, cava, solidão, tristeza e óbito. Seja bem-vindo ao derramamento de ódio. Mar de corpos tomado pela esquadrada, família destruída, velas e bala, cava, solidão, tristeza e óbito. Seja bem-vindo ao derramamento de ódio.